ingresso no pátio principal, quanto é o quilo? Ok, quanto é o quilo, ingresso no pátio principal, tudo mesmo. E chame na Lima, novamente, para continuar o táxi. Tomara na Lima para continuar o táxi, que horas, quanto é o quilo? Charlie informa o término do negócio em ponte 8. Obrigado, bom dia. Bom dia, tchau, Alfa Charlie. Eu acho que até o quilo continua o táxi via Lima, Mike, Quebec e dá presente também, já está autorizado o cruzamento da 17 até onde está. O hotel, o Oscar até o quilo. Tem ali uma Mike Quebec, conforme autorizado o cruzamento no centro, Oscar até o quilo. 0 na mão, pelo menos 07. Boa, vamos aqui no 5, tem que dar ponto, pronto. 7 no 5, identifique que chegada bom, desse manter o nível 060. Bonk 060, vou no 7 no 5. No solo aos 35, táxi via Alfa e Juliette. E o gate é o 01, até lá na minha escuta. Alfa e Juliette 01 na sua escuta. American 980, turning on the localizer. American 980, contact power frequency 18.6. Tower American 980 is with you on the ILS. American 980, I have in sight. that Altimara 1016, clear to land, runway 10. Wind is variable with 02 knots, American 980. Clear to land, 1016, American 980. Bom dia, tá 3171 com a informação Foxtrot para Guarulhos. Bom dia, tá 3171. Pronto, tá cópia? Afirmativo. Autorizado, Guarulhos, 360, nível, via Pesolu 16, após conforme o plano, decolagem da 10, curva direita, subida da El, após da El Leda, após Leda, DPT Bridge, a intercepta Pesolu 16. O controle, 120 decimal 8, adicione 5140, TAM 3171. Autorizado 360 para Guarulhos, via Pesolu 16, decolada 10 com primeira curva direita, saída da El, Leda, depois DPT Bridge e Pesolu 16. 120 decimal 8, transpone 5140, TAM 3171. Correto, tá 3171 e semi pronto. Pra puxar e acenar. Chamará, 3171. ONU 804, complete final LS, torre 1186. ONU 862, bom dia. Bom dia. ONU 607, desce pra 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador. 3000 pés, para localizador, ONU 607. ONU 705, desce pra 4000 pés, ajustando 0, ONU 6. 4006, ONU 715. Suave, autorização de pouso. Na aproximação, ONU 804. Juliet, gate 1-1, American 980. Alpha, Juliet, gate 1-1, American 980, good morning. Good morning. 804, livre e pouso, 1-0. Meta é variável. 01-1804. Livre e pouso, 1-0, 1804. No Solos 44, táxi via Alfa e Juliette para o gate 10, seguindo o América, o voo 1804. Afirmativo, Alfa Juliette, gate 10, seguindo o América, voo 1804. Bom dia, voo 1897, da Oscar. Bom dia, voo 1897, acione a identificação, chegada bom, desse mantém o nível de voo 0. localizado, tô com o nome 607. 607, completo LS, chamamento 2198, né? 1086, agora o 607. Ano 7 no 5, desça para 2000 pés, autorizado LS, corte localizador. 2000, chama no localizador, ano 7 no 5. Tráfego avistado, ajuste 1-0 no meia. Tá livre, o pouso na 1-0, o vento é calmo. Gol 1-6-0-7. Pelo ativo, pouso na 1-0, ajuste 1-0 no meia, com 1-6-0-7. E travou o gol na 607. Gente, gol na 607, caminhonete autorizado o pulo, vento é calmo, pista na 0. Eu não tive o pulo, gol na 607. No 607, no solo aos 53, táxi via Alfa e Juliette, o gate é 04. O voo no 607. Alfa Juliette 04, voo no 607, grato. LS, Golo 7, Tino 5. Tino 5, completo LS, chame a torre no 862. 86, bom. Torre, bom, Golo 7, Tino 5, passar esse ano, vai checar. Bom dia, Golo 7, Tino 5, avistado, tá livre o pouso na 10. O vento é variável, 02 nós, Golo 7, Tino 5. Livre pouso na 10, Golo 7, Tino 5. Tchona 5 no solo 56, tá livre o táxi via Alfa e Juliette para o gate 202, Bono 7, Tchona 5. Alfa e Juliette, pro 2, Bono 7, Bono 5. Meia. Bono 096, 2000 pés na Bonf, o TAM 3597. 1897, estabilizado. 1897, chame Torre Salvador em 118, decimal 6. 18-6, 1897. Web 5808, chame agora o Sol em 1219, dá autorização. 219, obrigado. 3171, para pushback, acionamento, está no remoto 13. Soltar 3171, chame o solo para o pushback, agora 121 decimal 9, está 3171. 319, Solo, bom dia, tá 3171 para pushback e acionamento, tá no 13, rebota. 3171, tá livre, o push e acionamento chama pronto para o táxi. Livre push e acionamento, chamará para o táxi. 3171. Chegou avistado, está livre o pouso na 10. O vento é variável com 1 nó. Voo no 897. 1897, externo embaixo, travado avistando. Autorizado Brasília, nível 360, Alfa Zulu 17, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa, o controle opera em 120, decimal 8, aciona 5155, web 5808. Autorizado 360 para Brasília, Alfa Zulu 17, Arbor Elefa, decolando a 10 curva à direita, 120.8 é o controle, 5155, transporte 5808, ponte. Cruzamento correto, portão 05, chama pronto, 5808. Chama pronto, 5808, obrigado. Bom dia, essa carga 9829, teste de nível 2020 para o 1907, está posto. Bom dia, essa carga 9829, acione identificação, autorizado proa de toque, desça para 3 mil pés, o QNH 1016. Toque 3 mil pés, 1016, essa carga 9829.